Você ligado no Hat-Trick Brasileiro, salve, salve. Tirem as crianças da sala, acerte o seu aí que eu arredondo o meu aqui, porque vão se abrir as cortinas e começar o espetáculo no episódio número 21 do Plantão do Randão. Eu sou o Vitor Araújo, do Neri Magetti, e vamos que vamos rapidinho, porque tem muita coisa, apesar de hoje eu estar gravando sozinho, nesta manhã de terça-feira, dia 9 de fevereiro de 2010. Você que acompanha este podcast através do blog plantãodorandão.blogspot.com. Vamos ver as mensagens que chegaram pra gente aqui. O Diogo Santos, do Valentim, da Sexta 990, disse que foi um belo episódio. Ele agradeceu a citação do site do HTRN, né, pro pessoal do Hat-Trick no Rio Grande do Norte, né, e o Plantão do Randão também tá na lista de links dele. Ele só corrigiu. Eu tinha visto que eles estavam falando de partidas de juniores, é que na verdade o estadual deles, dos times principais, estava na intertemporada, mas já começou, né, e ele também achou muito bom ver o nosso querido Arthur de volta e espera pelo retorno dos outros. É, eu também espero. E falando nos que andam aí meio sumidos, o Brunossauro, do Sauro, da Sexta 689, se manifestou, né, falou oi pra mim e pro Arte, daí ele falou, ah, pronto, mandei um oi, né, que a gente tinha pedido, ô, dá notícia, né, e explica que tá um pouco difícil pra ele gravar esse ano, né, que a dissertação do mestrado dele tá ficando bem legal e bem grande, então o tempo livre vai ser difícil, mas se Deus quiser ele vai gravar algumas coisinhas aí, e ele manda um abraço. E eu peço ao Bruno, mesmo que não dê tempo pra gravar, se você puder fazer daquele esquema um pouco mais antigo, quando você começou a colaborar com o podcast, de mandar os resumos escritos sobre o Campeonato Brasileiro, vai ser legal, né? Claro que eu vou entender se você realmente não tiver tempo, eu sei como são essas coisas. Aliás, eu tenho que acelerar aí a minha monografia de graduação, tá bem atrasado, mas enfim. E o JM Nunes, do Mancha Verde, da Quinta 160, né, mandou um salve-salve, achou mais um ótimo episódio, com boas novidades, com a arte voltando, tá ficando cada vez melhor, falta o Mano Matheus e o Bruno. E o Brito, do Mirassol, da Segunda 2, né, falou que tá bem massa, o anterior foi só aquecimento, né, que ele entende que a falta de tempo em tag, né, e esses projetos acabam ficando em segundo plano, mas mesmo que não dê pra ser sempre, né, pede pra gente continuar gravando quando der, porque é uma iniciativa legal. Claro que eu também acho que é uma iniciativa legal, e claro que na medida do possível a gente vai mantendo aí a gravação. O Bordignon, do Palmeiras Hat-Trick, da Quinta 107, né, mandou um oi Vitor, né, falou que parece que realmente esse início de ano foi meio cheio pra mim, que desde o começo da temporada o Flamengo do Arpoador e o Crushers FC já estavam se programando, entre aspas, para o confronto na Copa do Brasil, né, que já ouvia mensagens no tópico expectativas para a temporada. O Haroldo, do Flamengo do Arpoador, já estava de olho no Crusher, que realmente já estava montando um time, entre aspas, suicida, né, né, e o Bordignon acompanhou o jogo, foi um jogaço, né, o Crusher conseguiu arrancar uma vitória do Flamengo do Arpoador, 1-0, a gente vai falar aí daqui a pouco da Copa do Brasil. O Crusher que vai pegar agora o Goleiros, né, não sei se o episódio vai ao ar antes da rodada da Copa do Brasil, provavelmente não, mas a expectativa também de um bom jogo, porque realmente o Crusher tá com um belo time, né? E o Bordignon termina elogiando a trilha sonora do podcast. Créditos para o Arte, é claro. O Acaquecendo, do Atrativa da Quinta 249, achou muito bom o episódio e também fala da trilha sonora, que tava muito boa. Todos aqueles rocks que a gente já sabe, aqueles rocks muito, muito bons que o Arte sempre providencia, né? Ele é qualificado para isso, afinal, ele participa da Rádio Blá. Mas eu vou dar um aviso para você. Esse deve ser o último episódio com músicas mais conhecidas, né? Porque estão aí de que a gente querer se salvaguardar, né? Afinal, a gente usa essas músicas sem autorização. A gente vai passar a usar músicas, são as chamadas PodSafe, né? Que elas são especificamente liberadas para uso, né? Que não precisa, por exemplo, pagar o ECAD, etc. Eu poderia pagar o ECAD, mas além da questão financeira, tem outras questões. Eu prefiro usar músicas liberadas e salvaguardar. mesmo que seja pouca gente que ouça esse podcast, praticamente só o pessoal do Hattrick, né? É, esse é o público-alvo do podcast, a gente vai se salvaguardar aí nesse sentido. É, depois das mensagens, né? Faz tempo que eu não dava uma olhada nos mimimis, né? E também no jornal Primeiro Andar a gente conseguiu algumas coisas aí engraçadas. Tenho dois mimimis aqui. Primeiro do Stroca, do Pavilhão 9, da sexta 316. Jogar em casa, 600 mil no HT. Goleiro genial, 3,5 milhões no HT. Goleiro se machucar aos 34 minutos do primeiro tempo não tem preço. Para essas e todas as outras merdas do HT, existe o Full Card. Coitado do Stroke. E o Jailton SC, do Santo Inácio, da quinta 79, mandou esse mimimi que eu não entendi. A minha quinta é a mais forte das quintas. Tá, segundo o Altini. Tá, tudo bem. Mas ele é o líder. Imagina se fosse o Lanterna. Aí ia ser mimimi mesmo. Mas que bom pra ele que ele tá conseguindo se manter líder aí na quinta mais forte aí. Embora eu não entenda o porquê do mimimi. Enfim. E rapidinho ao jornal Primeiro Andar, né? Esses aqui são alguns comunicados um pouquinho mais antigos, né? Porque o tópico original tinha ido pro limbo e ele tinha ficado perdido, eu não tinha dado uma olhada nele, mas esses aí são do mais ou menos do final de janeiro. O Eric Smith, do Clube de Regatas Naval, da 7.687, postou o seguinte comunicado: diretoria inaugura o Carlômetro. Nos últimos dois jogos da Liga, o maior artilheiro do Naval, o Carlos Paris, passou em branco. Esse fato não só atrapalhou os planos de Carlos de atingir o trigentésimo, eu devia ter pesquisado isso, o gol de número 300, enfim, como também fez o time do Naval cair de rendimento, inclusive cedendo um empate amargo na última partida. Então, com o intuito de motivar ainda mais o seu matador, a diretoria do Tricolor de Diadema inaugurou o Carlômetro, que a gente pode ver no www.ht-arena.com/naval. Claro que o link vai estar no post do blog. O placar marcará gol a gol a cruzada de Carlos rumo ao tento de número 300. Sobre o recém-inaugurado projeto, o presidente Eric Schmidt comentou: não deixe de prestigiar o Carlômetro, deixando palavras de incentivo ou críticas construtivas ao nosso artilheiro. O Carlômetro estará disponível até o dia da gloriosa aposentadoria de Carlos Paris. A gente só quer saber se depois vai ter uma estátua de bronze para esse artilheiro. Ah, yeah. E o SPFC Chumbers, do Chambers, da quinta 187, postou também sobre mais um jogador lendário aí do seu time. Jamelão Lin Silva inaugura o Hall da Fama. O maior ídolo do Chambers, o Jamelão Lin Silva, anunciou sua aposentadoria como jogador e foi eternizado no Hall da Fama do clube. Presente desde a fundação do Chambers, Lin Silva nunca mais deixou o clube. Com finalização boa, armação boa e bola parada razoável, era o craque do time. Atuou por 12 temporadas, foi recordista de partidas pelo clube, foram 157 jogos e foi capitão em várias das partidas. Jamelão Lin Silva tornou-se um mito. Em seu jogo de despedida, marcou 2 gols de pênalti, encerrando de maneira brilhante sua trajetória no clube. Ele não estará mais presente nos gramados do Casa Cheia, mas seus fãs podem encontrá-lo no restaurante Lin Silva, o qual é dono atualmente. Seu bigode no sexy continua atraindo as Maria Chuteiras de plantão. Muito bom, muito bom, muito bom. A gente vai dar uma pausinha aqui e a gente já fala de todos os assuntos de praxe, né? Alguns outros comentários, etc. A Copa do Brasil pegando fogo, a gente já volta. Mal eu mesmo e eu, mal eu mesmo e eu, mal eu mesmo e eu. Antes da gente falar da seleção sub-20, né? Todo aquele bafafá do Diniz que acabou com o Gretti, deixou o Gretti virar bote e assumiu outro time, o Ica, da 7.566, ele finalmente se manifestou, né? Ele disse assim: fala, cambada, eu sou eu mesmo. Ah, sim, que novidade, enfim. Samurai continua sem saber porra nenhuma de HT e o Stroca também. Isso quem tá falando é o Diniz, tá, gente? Não fiquei com raiva de nada, nem de ninguém do HT pra ter largado o Gretti. Sobre não ter avisado, eu sempre achei que quem queria sair era só sair, não ficar fazendo alarde, causando drama e chamando atenção. O fato é que fiquei uns 4 anos com praticamente o mesmo plantel, sem fazer transferências. Aí meu time estagnou e fui perdendo a motivação. Fiquei sem tempo para acompanhar as milhares de mudanças de regras, engine, treinamento, e o Gretti foi caindo de produção, ficando velho, e minha motivação não voltava para o time principal. Eu treinei a sério a seleção e estava me divertindo com os juniores. Isso volta fácil. Resolvi recomeçar de baixo para curtir o jogo novamente, reaprender a jogar com um ritmo mais na boa. o vício é menor, e mas eu ainda estarei por aqui. Abraços. E ele ainda brincou de pedir tutor. Mas o Diniz é um fanfarrão. Enfim, vamos falar agora da Sub-20, né? O nosso empate suado em 0-0 com a França, mas o tropeço da Espanha perante Uganda embolou a disputa pela segunda vaga e deixou a Áustria mais tranquila na liderança do grupo 11. Não sei dizer se a gente deu sorte. A França dominou meio campo por quase um nível inteiro. Foi 53% e 58% de posse de bola para a França. Veio com uma retranca impenetrável, mas com um ataque muito fraco. E segundo o Migui, parece que jogou de pique, né? O Migui comentou que podia ser pior, mas deveria ser melhor. A aposta em jogar em normal praticamente exigia a vitória, como aconteceu contra a Espanha. Mas agora estamos em quarto e com o TS, com o espírito de equipe, bem mais baixo do que o dos adversários. A coisa está complicada, mas seguimos aí na disputa, né? Continuando aí os comentários, perguntaram pro Migui no tópico da entrevista, né? Acho que esse tópico ainda está rolando enquanto a gente está gravando. O Peralva, do São Paulo Vitor, da quarta 23, ele perguntou: você considera o empate hoje contra a França em casa um bom ou mau resultado? E por quê? Ao ver a tabela atual, uma das vagas provavelmente ficará com a Áustria, enquanto a outra será disputada por nós, a França e a Espanha. A continuar assim, qual das seleções você acha que é a favorita para conseguir a vaga? O Migui diz que em casa foi um mau resultado, mas era contra a única seleção com mais qualidade e mais experiência do que a gente, então não foi péssimo. Não dou a vaga para a Áustria por enquanto não. O único adversário difícil que eles pegaram até agora foi o Brasil em casa. Ainda faltam 5 finais, entre aspas, para eles, e para a gente só faltam 3. Lembrando o resultado, os resultados da quarta rodada foram os seguintes: Espanha 3, Uganda 3, a Espanha chegou a estar ganhando de 3-0, tomou um empate. Áustria 3, Islândia 1, Quirguistão 0, Andorra 1 e Brasil 0, França 0. A Áustria segue na liderança com 10 pontos. França, Espanha e Brasil, nessa ordem, estão com 7 pontos, né? 5 de saldo para a França, 4 para a Espanha e 3 para o Brasil. Andorra em quinto com 6 pontos, Islândia vem com 3, Quirguistão e Uganda com 2 pontos. O Quirguistão com menos 3 de saldo, Uganda com menos 7 de saldo, segurando a lanterna. Na quinta rodada teremos França e Espanha, Andorra e Islândia, Quirguistão e Brasil e Uganda e Áustria. Vamos falar agora da Copa do Brasil, que tem muita coisa para falar. O Crusher, realmente, o Crusher da sexta 459 é a sensação do campeonato, está com tudo. Arrancou a vitória do Flamengo do Arpoador apenas com uma ligeira vantagem no Rato 7 finais. Foi um jogaço com muitas mudanças de tática. A diferença de meio campo foi mínima a favor do Flamengo. Os dois com sobrenatural, o Flamengo com alto e o Crusher com muito baixo. Mas as mudanças táticas acabaram fazendo a diferença a favor do Crusher, que inverteu a vantagem da posse de bola do primeiro para o segundo tempo. Se o Flamengo teve chances narradas no primeiro tempo, só o Flamengo teve chances no primeiro tempo, foram 3 chances, mas não converteu nenhuma, graças à defesa central colossal do Crusher e ao Tuca Dracena, ex-goleiro da seleção. Ao virar a vantagem na posse de bola no segundo tempo, foi o Crusher que começou a mandar na partida, tendo 3 chances e convertendo uma, graças ao ataque direito sobrenatural, que acertou o lado mais fraco da defesa do Flamengo. Placar final 1-0, e vamos ver se o Crusher vai surpreender de novo para cima do goleiros. Outro do CB que caiu fora foi o Rubro de Ouro. Ele perdeu nos pênaltis para o Azuação Futebol e Samba da sexta 815, depois de estar ganhando o jogo e sofrer o empate aos 76 minutos do tempo normal. Apesar do Rubro dominar o meio campo, 60% de posse, o Azuação estava com uma defesa muito forte, e se tivesse acertado o lado mais fraco da defesa do Rubro, poderia ter ganho a partida já no tempo normal ou na prorrogação. Agora o Azuação vai enfrentar o Blitz, que também passou sufoco e só ganhou nos pênaltis. Os comentários aí no tópico Zebras da Copa foram mais aí sobre a vitória do Crush. O Haroldo comentou: parabéns aí, Ice, realmente a semana não foi boa pra mim. O Ice Pick do Crush: obrigado, Haroldo, eu sinto muito por te eliminar tão cedo da Copa, mas infelizmente é o meu objetivo pra essa temporada. Não eliminar times do CB, sim ser campeão da Copa. Nosso jogo foi uma bela batalha, tomei um susto no primeiro tempo, quando não teve nenhuma chance minha e 3 chances suas. O Tuca hoje realmente estava inspirado. Enfim, eu botava mais certeza que meu ataque lateral iria ter mais chances. Engraçado que foi exatamente quando botei o ala pro meio e ele fez o gol. 1-0, placar magro, mas sigo em frente e avante. Agora encarar outra pedreira, o goleiro do Gustavo Guerra. Falando no Gustavo, ele comentou isso. Que beleza, jogou muito, está realmente com o timaço, vou ter muita dificuldade para tentar te superar, mas vou tentar, não vai ter jogo ganho aqui não. O papo continuou e o Haroldo comentou, pelo que eu me lembro do Ice comentar, ele vai continuar no jogo depois dessa temporada, mas só ele pode dizer com certeza, acho que teve algum papo do Ice ter desanimado e daí ter voltado, né? Mas continuando o comentário do Haroldo. Inclusive torço para isso, porque apesar de termos nos enfrentado como adversários, percebi que ele é um cara gente finíssima, além de ser das antigas, eu acho triste quando o Hat-Trick perde usuários assim. Torço inclusive para ele se animar de novo com o jogo e ficar muito tempo com a gente, mas não vou ser hipócrita de dizer que torço para que ele seja campeão da Copa, e não é nada pessoal por ele ter me eliminado. Sou chegado de muita gente que já me eliminou na Copa, o Harley mesmo é um bom exemplo. Aí o Haroldo vai explicar. Como já falei anteriormente, eu acho que, apesar de ser um artifício dentro das regras, alguém juntar uma grana e montar um time deficitário na quinta ou na sexta, é compreensível que ele buscar um título nacional desse jeito. É muito, mas muito mais difícil você fazer um planejamento a longo prazo e subindo divisão por divisão, passar do funil da terceira e da segunda e tentar se manter nas divisões mais altas com um time sustentável e competitivo e ainda conseguir ser campeão de alguma coisa. Sem falar que o time que faz isso geralmente se fode todo, né? O time que sobe de vez, assim. Quando não vá à falência, fica muito tempo para se recuperar, não é algo natural. Cada um tem que olhar o seu, o que é ruim para mim pode ser bom para outro e vice-versa, normal. Isso não é um desabafo pessoal, apenas minha opinião sobre o assunto de forma geral. Até porque o cara que tá na sexta hoje pode estar na segunda ou no CB um dia desses. Por isso torço para que times que usem esse artifício não consigam seus objetivos, para não ser exemplo para outros fazerem o mesmo. Uma dessas acalma até decidindo o título no CB ou em alguma segunda de tanta influência, que uma saída na Copa prematura pode ter num time de divisão mais alta. Eu já não me via nessa disputa no CB nessa temporada, porque meu objetivo a médio prazo é me estruturar ainda melhor e não dá pra querer tudo na vida. Pra mim vai ter o lado bom de voltar a treinar e o ruim de ter que tentar me manter no G4 sem espírito de equipe no segundo turno. Então ficou aí a crítica pro Haroldo, a quem fica juntando. Primeiro juntar dinheiro, tudo bem. Mas montar um timaço que ele é deficitário, ou seja, um time que vai tendo prejuízo. É uma estratégia que é válida pelas regras, mas que o Haroldo vê como perigosa aí, porque o time pode aí sofrer uma falência, o baque é forte. Justamente o Haroldo, que montou um time pro Hat-Trick Masters e tá se reestruturando de novo, né? Depois da eliminação, tá aí conseguindo, ainda tá conseguindo ser competitivo no Campeonato Brasileiro, ainda tá perto aí dos líderes, goleiros e Street Fighter. A gente vai falar do Campeonato Brasileiro daqui a pouco. E aí o Gustavo continuando os comentários. Ah, se preocupar não, que eu muito provavelmente estarei nesse mesmo barco em breve. Vai ficar bom pro Street, que já está com o timaço e ainda deve ir mais longe na Copa, fora que ele está claramente priorizando o Campeonato Brasileiro, tanto que mandou até um pique no Masters, o Haroldo comentando, respondendo. Eu ia até falar isso, mas não quis me estender tanto. Tipo, se o Ice te elimina na semana que vem e porventura duas ou três semanas depois não elimina o Street, o título cai no colo dele. Mesmo se eliminar, ainda vai ficar na vantagem, porque são mais algumas semanas de espírito de equipe alto. Enfim, o que eu acho, já falei, sinceramente não faço ideia do que vai acontecer no jogo de vocês, mas torço pra ti, o Gustavo, né? Comentários aí polêmicos, né? Muita gente aí discutiu, teve gente armando picuinha pra um lado, pra outro, coisa pra cima do Haroldo. Eu não vou comentar porque eu acho que não precisa, sabe? Picuinhas pessoais não acrescentem nada essa discussão, eu vou deixar pra lá. Vou fechar esse bloco, a gente volta pra falar do Campeonato Brasileiro. Levanta a saia, a vida é curta e é preciso aproveitar. Tira a roupa enquanto é tempo e vem pra cá. Vamos lá então falar do Campeonato Brasileiro. Na sexta rodada, o Aquarius venceu e se beneficiou dos outros resultados para pular de sétimo para quarto, né? A sexta rodada foi assim: goleiros 2, Rubro 0, uma disputa forte no meio-campo, né? 51 de posse para o goleiros no primeiro tempo, e o Rubro virou para ter a vantagem por 51% no segundo tempo. Ambos vieram com defesas fortíssimas, mas com ligeira vantagem para o goleiros. Nesse quesito, o ataque do Rubro não teve como superar a defesa do goleiros, nem tinha, né? E olha que o ataque do goleiros nem acertou o lado mais fraco da defesa do Rubro, mas furou do mesmo jeito, 2-0. Blitz 0, Aquarius Horda 8, né? Nem tem muito o que dizer, né, com a fase atual do Blitz, mas o Alvo tá me preocupando. Ele jogou com 4-3-2. Afinal, é reestruturação ou é desânimo? Que o Dúvida Cruel, né? Espero que alguém responda. Street Fighter 1, Demolidor 0. Demolidor veio com pressão pra minimizar a diferença e foi só. Domínio total do Street no meio campo e na defesa e nem precisou acertar o lado mais fraco da defesa do Demolidor. E pra fechar a rodada, Flamengo do Arpoador 5, Mulheres 1. Domínio do Flamengo no meio campo, 58% e 57% de posse. O Mulheres pelo menos acertou o lado fraco da defesa do Flamengo, mas o Flamengo só precisou de uma ligeira vantagem no ataque para fazer os gols de que precisava. E a tabela ficou assim, Goleiros e Street mantém disputando a liderança com 15 pontos. O Goleiros leva vantagem no saldo, 16 contra 11. O Flamengo vem em terceiro com 13. E daí, uma embolação só. Aquários, Mulheres e Rubro de Ouro com 7 pontos. O Aquários leva vantagem no saldo, menos 1 de saldo, se mantém em quarto. Mulheres e Rubro de Ouro ali em quinto e sexto na zona de repescagem, menos 2 e menos 9 de saldo para cada um. E o Demolidor ali em sétimo com 5 pontos, ainda tem alguma chance de escapar do rebaixamento direto. O Blitzkrieg cada vez mais, infelizmente, se encaminhando pro rebaixamento aí, não somou nenhum ponto. Na próxima rodada teremos Aquários e Flamengo, Demolidor e Blitz, Mulheres e Goleiros, Rubro de Ouro e Street Fighter. E assim a gente vai encerrando o nosso podcast. Só lembrando que você acompanha ele pelo plantandorandão.blogspot.com. Você pode deixar os seus comentários no próprio blog ou pelo e-mail plantandorandão@gmail.com ou nos comentários do tópico do podcast no Fórum Brasil do Hattrick. Só lembrando, como sempre, temos tópicos muito úteis. No Fórum Dúvidas nós temos a tutoria. Se você acabou de chegar no Hattrick, você pode pedir ajuda. Se você é mais experiente, você pode oferecer essa ajuda. Temos também o tópico de treino extra de escolinha de juniores, né? Aquele esquema de sempre, você montando campeonatos curtos e logo ao final do campeonato você já montar outro para conseguir treinar mais rapidamente os seus juniores, né? Não deixem de conferir. Agradeço a paciência e a audiência de vocês. Até o próximo episódio. Fecham suas cortinas e termina o espetáculo. O que é que você tem na boca, Maria? O que é que você tem na boca, Maria?